para agradecer um deles somente. Então nós estamos ainda naquela visão antiga de vir para a casa espírita só para receber, só para tomar passe. E o Espírito Samuel me diz: Nazareno, o melhor passe que existe significa o passe para o lado de cá. Vire trabalhador, faça alguma coisa. Porque a solução para os dois tipos de obsediados da casa espírita está aqui dentro desse salão. Se cada um de nós fizer um pouquinho que seja, aliviando a carga dos trabalhadores, todos seremos mais felizes. Ah, Nazareno, mas eu não tenho tempo. É verdade. A maioria de nós não tem tempo mesmo. Mais tempo para a revista de fofoca, a gente arruma. Para assistir às novelas intermináveis, que começa uma, termina outra, a gente sempre reserva tempo. Só viemos para a casa espírita quando estamos sofrendo. E Samuel uma vez me disse: Nazareno, existe uma incoerência da parte de vocês. Vocês sabem que sempre podem contar conosco, com os Espíritos, vocês sabem que em todos os momentos podem levar os olhos aos céus e que nós daremos um jeito de ajudá-los. Que vocês sempre podem contar conosco. Mas será que nós, os Espíritos, podemos contar com vocês, encarnados? Sempre? Normalmente não podem contar conosco. Quando enviam alguém para buscar socorro através de nós mesmos, falhamos na prova. E Chico Xavier tem uma passagem muito bela. Quando ele está com seu grupo de amigos que fazia trabalho voluntário, eles visitavam mensalmente um grupo de necessitados que viviam debaixo de uma ponte, a alguns quilômetros da cidade de Uberaba. E um dia em que eles iam visitar aquele grupo de necessitados, não havia nada para levar. A despensa estava completamente vazia, não havia alimentos, não havia remédios. E Chico ficou preocupado. Orou a Bezerra de Menezes, que apareceu-lhe e lhe disse: Chico, coloque água em algumas garrafas e deixe-as aqui, porque nós iremos fluidificá-las. Pelo menos leve essa água, que irá ajudar aos necessitados a superarem aqueles momentos difíceis que estão vivendo. E foram até lá. Chico falou diante daquelas pessoas: meus amigos, infelizmente, hoje nós não tivemos nada para trazer. Nossa despensa está completamente vazia. O que podemos trazer foi tão somente algumas garrafas de água fluidificadas pelo nosso querido Bezerra. As pessoas não compreenderam em sua maioria. Um senhor levantou-se e disse: o quê? Vocês vêm para cá para nos ajudar e não trazem nada? Mas aí uma senhora, compreendendo a situação, disse: meus irmãos, eles sempre vêm todos os meses aqui nos trazendo alimento e remédios. Somente porque hoje não tem nada para nos trazer, nós vamos nos revoltar? Vamos aceitar o presente de Bezerra. Enquanto estavam naquela discussão, ouviu-se do alto da ponte a buzina de um caminhão. Fom, fom. Tem até sonoplastia na palestra. E um deles foi lá em cima da ponte e o motorista lhe perguntou: você é Chico Xavier? Não, o Chico está lá embaixo. Pois chame-o aqui. Chico veio e o motorista lhe disse: o senhor é Chico Xavier? Sim, sou eu mesmo. Pois eu estou vindo em nome de um empresário de São Paulo que teve o filho curado por suas preces. E ele enviou esse caminhão lotado de alimentos e mantimentos para o senhor doar para os pobres. Chico ficou muito feliz. Aquele